Padre Reginaldo, sua benção. Evangelizar é preciso. Eu tenho uma grande testemunha, porque eu, aos 37 anos, tenho 8 anos de casada, nunca tinha engravidado, mas com a novena do Menino Jesus, que o Senhor mandou as pessoas colocar os pedidos na manjedoura, foi o primeiro pedido que eu fiz. Eu imaginei como se eu estivesse vendo a manjedoura na minha frente e fiz o pedido. Quando foi no mês seguinte, que foi o mês de janeiro, já não veio mais. E hoje eu estou com 3 meses de grávida e por honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, tenho fé em Jesus que eu vou ter uma gravidez saudável. Apesar que os médicos dizem que é gravidez de risco. Mas eu acredito nos médicos, dos médicos, que é Deus. Muito obrigado, Padre Reginaldo, por essa sua grande obra. Eu nunca tinha gostado tanto de estar ouvindo a palavra de Deus, como desde quando comecei a ouvir seu programa. Eu me torno uma viciada. Muito obrigado, sua bênção. Deus abençoe, querida. Um abraço, eu ri pelo jeito que ela falou. Me tornei uma viciada na palavra de Deus. Que coisa bonita, né? Um abraço ao povo de Fortaleza e confie em Deus, no médico dos médicos. Ela falou tudo. Disseram que ela não teria filho. Menino Jesus deu uma criança. Disseram que é uma gravidez de risco. Deus vai fazer a obra por completo. Pode crer. Bíblia aberta, cartilha de oração. É como a chuva que lava. Não duvide do poder de Deus, meus irmãos. Olha, se você quiser, você pode mandar seus pedidos de oração ou dar seu testemunho, estou vendo agora no site. Padre, eu venho pedir oração pela minha sobrinha de 4 anos. Ai, meu Deus. Lá de Vilhena, Rondônia, que foi molestada pelo vizinho. Ô, Jesus, que situação de sofrimento. Vamos colocar essa menina, a Júlia, 4 anos. É, a gente fica sem palavras, né? Parece que... Já vou pro Evangelho, mas... Sabe o que a gente percebe? Isso é fruto do erotismo que a gente está vendo. As crianças estão sendo molestadas porque o sensualismo, a pornografia... Está desequilibrando as pessoas. Senhor, olhai por essas crianças que são violentadas. Curai as feridas que ficam nelas. O Evangelho de hoje é Lucas 1, 26, 38. Eu até perdi aqui. Mas é que é grave, gente. É gravíssimo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. O anjo Gabriel foi enviado a uma virgem, cujo nome era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. A jovem perturbou-se com essas palavras. O anjo disse-lhe então: Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Maria perguntou: Como se fará isso? Não conheço homem algum. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Me deixe rezar, Nossa Senhora. Eu quero rezar por todas as crianças, meninos, meninas, que foram e estão sendo molestados, molestadas. Nossa Senhora, venha em defesa a estas crianças. Não permita, ó Mãe, que percam a inocência. Nossa Senhora, ave cheia de graça, Nesse momento elevamos uma prece, mãe. Mãe ouvinte, que escutaste o anjo dizer: o Senhor é contigo. Hoje, quando a igreja proclama: Deus anunciou, um menino nascerá. De hoje ao Natal são 9 meses. Criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz. Era o anjo Gabriel. O teu olhar me trouxe a paz. Anjo Gabriel, entre nos lares e anuncia a boa nova. Eu sou o anjo Gabriel. Leve paz aos lares, anjo Gabriel. Vai em nome do Senhor. Darás a luz ao Salvador. Serás a mãe do Emmanuel. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não temas, doce anjo do Senhor. Nossa Senhora, visite todos os lares, Mãe, e anuncie paz. Com o anjo Gabriel, leve esperança. Abençoai, ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora. Hoje eu rezo pelas crianças. Toda a inocência de uma criança, toda a simplicidade, toda a violência contra a criança. Abençoai as crianças. E mãe, coloque uma capa de proteção, que nada viole esse santuário. Menino Jesus, proteja as crianças. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Sobre a água, as crianças e as fotos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.